pegada firme aqui, o serviço tem que ser legal. Se a cliente for chatinha, ela dá até brinde na nota fiscal. Pique tônico, tem meu lado bom, todo mundo conhece, mas não quero ver o lado mal. Adiça nas patricinhas no baile, e nas antigas nem dava moral. Na mó breca de letreiro daqui, baixa via aquela peita de time. Só vou tô usando essa moda porque abusamos esses caras chatos que só fala de gris. Eu passei de foguetão a mil, ele tentou não me ver. Juju refletiu, ela fez pensil. No foguete acelero forte, eu conto um café. Os bicos pula alto, eu no toque da Teneré. Toque da Teneré. Faz tempo não anda bem. Nove bota dentro do 12 com meu 14. Fiz a VT capotar naquela. Tá na minha quebrada, a diversão é f***. Mas tem o controle, não breca na curva.